palmas, bora! Aqui a cena, dá um tiro, aqui o mano, dá umas picadas. Tô com medo, mas eu vou! Paga mais um pico, toma o vídeo. Cê quer mais? Toma joia, isso é pouco. Espera aí, toma o carro. Ele não pagava pau, sempre pronto pra encarar. Estava só se dando mal, mal, mal, mal. Não conseguia parar. Let's go! Porra, é teu pai! Vamos correr! É a polícia! Vamos esconder! É a morte! Me fudeu! Ai, meu Deus! Puta paranoia! Vai passar! Cê tá pálido! Não me dói! Convulsão! Ele não pagava pau, sempre pronto pra encarar. Só se dando mal, mal, mal, mal, não conseguia parar. Conseguia parar.